Salvador, é o 7671. Oi, bom dia. A gente está aqui em Cidade, é? Vai vir para a nossa navegação. Qual que seria a saída Guarulhos, por favor? A Eulida Motiva. Eulida Motiva, obrigado. Só na sua escuta aqui, aberto o rádio quando tiver nossa autorização. Sim, são 3171. Alfa, né, 625, no bom dia. Sou autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita. Saída da El, Leda, Mótiva. Meia peso 1 no zero, Taubaté. Controle Salvador, APR 1208, transponder 5576. 360, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Mótiva, peso 10, Taubaté, 5576, 1208, informa órgãos a bordo. Gente, 6251, seu pronto de espectramento. Toma lá. 2171, no pronto copy. Afirmativo, pronto copy. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 1-0, curva à direita, saída da EL, Leda Motiva. Via Pesulu 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5004. 320, decola dentro à direita da EL, Leda Motiva, Pesulu 1-0, Taubaté, 1208, 5004, portão 1-1. 14171, cotejamento da correção, pronto, pushback e acionamento, apenas confirmando, portão 11. Tá, firmou, obrigado. Brasil, Chané 6251, 149 a bordo, 5 horas com fim. A 251 está autorizando o táxi à Índia, quando espera pista no 0, chame Torre Salvador, 18, decimal 95, com registro no 018. 295, bom dia. Bom dia, 6251. Oxané 6251, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Alinha e decola, 6251. Na 6251, no decolado 36, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom domingo. 2.500. Do radar, voo Leda, suba para o nível 360. 360, direto Leda, grato. Oceano 6251, Pobase está na sua rota? Pobase tem. Autorizado, direto pro Bob, da presente, Oceano 6251. Grato. 251, está passando nível 200, chama de início agora na frequência 1251 e alterna 13325. 251, 3325, bom dia. Autorizado e autorizado. taxi 3171, seu B212, 340, 0.20. 3171, não está autorizado o taxi 71, taxi para Índia, ponto espera para o sino 0, time 2 Salvador, 11895, ajuste no 018, bom voo. Índia, ponto espera 295, bom dia. Torre, bom dia, TAM 3171, ponto espera no zero pronto. TAM 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Aí decola, TAM 3171. 3171 no decolado 02, controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. 1208, bom trabalho, 3171. Controle Salvador, TAM 3171, decola perfil dial. Dia TAM 3171, contato radar, suba para nível 320, autorizado Leda da presente. Leda da presente, TAM 3171.